Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade às nossas devocionais. Estamos trabalhando com o livro de Provérbios e hoje vamos ler o capítulo 20. Primeiro eu vou ler para você uma mensagem devocional que nos foi enviada pelo irmão Everson. Aliás, muito obrigado por ter também, além da mensagem, feito mais uma indicação e a Ariane já está recebendo a mensagem. Estamos só com uma certa dificuldade no arrolamento no grupo, não sei se pelo código ou por inabilidade nossa mesmo, mas logo isso estará resolvido. E antes da leitura, eu quero dizer a vocês, como prometido, que no início de março, a missionária Vivian Lopes nos enviou mais um extrato, uma fotografia de como está o caminhar no blog, e nós temos que agradecer muito, agradeço muito ao Senhor por ter acrescentado mais vidas, mais escutas, e nós chegamos então a 331.351 escutas. 331.351 escutas ou visualizações, no caso dos vídeos da missionária Vivian. Então, nós agradecemos muito a Deus e quero, só antes da leitura, encerrando esse momento, durante toda a semana eu vou procurar mencionar alguns, fazer alguns destaques desse mês que passou, as pessoas que entraram, mas desde já faço só essa menção. Em particular no blog, o nosso louvor ao nome do Senhor, pelos irmãos do Uruguai, irmãos e irmãs do Uruguai, um trabalho e um contato que o Glauber Plaça fez, e com o irmão Gonçalo, e nós estamos assim muito gratos mesmo nesse ritmo que aconteceu nesse mês que passou. Em fevereiro, se eles repetirem esse número de escutas, no mês de março, ao final de março, início de abril, o Uruguai já terá passado o número de escutas dos Estados Unidos. E é muito significativo isso, dado o tamanho das duas populações. Mas agradecemos ao Senhor por cada irmão de cada país. Nós louvamos ao Senhor e, particularmente, o Uruguai. Os irmãos têm demonstrado um coração aberto para a palavra do Senhor, já que o que nós fazemos é a leitura de um capítulo da Bíblia. Os irmãos demonstraram isso, entraram muito forte no mês retrasado e agora no mês passado avançaram mais. Se isso permanecer, o Uruguai passa a ser o país só abaixo do Brasil e Alemanha, ou dependendo do número de escutas, só abaixo do Brasil, o que será espetacular. Primeiro, porque nós amamos muito aqueles irmãos, irmãs, e segundo, pelo motivo que mencionei, pelo tamanho da população da Alemanha, Estados Unidos. É claro que eles têm outros meios também de ouvir, e nós nos alegramos que estejam ouvindo também a palavra através do blog. Então, destaco o Uruguai com relação ao blog. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado aos irmãos que estão ouvindo, irmãos e irmãs. E particularmente com relação ao WhatsApp, nesse mês nós tivemos muitos ingressos e pessoas que não vetaram, pelo contrário, deram seu telefone. Nós temos um número, já disse a vocês, a pastora, de entre 200 e 300 nomes. E esses foram contatados, ou tivemos alguma necessidade, eles nos apoiaram em alguma área e depois foram inscritos para receber e não vetaram. Então nós agradecemos. Já de mais tempo, agradecemos o vereador Luciano, porque sempre que precisamos nesses anos, ele se mostrou muito prestativo. Então agradecemos ao vereador, sabemos que ainda Deus tem grandes coisas para ele na administração do município. Agradecemos também o Marquinho. Marquinho é um administrador público da nossa cidade, aqui em Entre Folhas, e tendo o telefone enviado, ele também até agora foi bastante receptivo para conosco, não só nisso, mas em todo o calçamento da rua, em todo o trabalho que ele vem desempenhando. Eu não sei se Luciano e Marquinhos fazem parte do mesmo partido político, mas não importa. O que importa é que os dois ainda têm um grande serviço a realizar, serão muito úteis na vida do município aqui em Entre Folhas. Muito obrigado, vereador Luciano, muito obrigado, Marquinho, administrador público também, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço também aos Dinhos, o Dinho da mercearia. Sempre nos acolhe muito bem, sempre nos acolheu muito bem, e nós louvamos a Deus pela sua vida. E o Dinho mecânico também de automóvel, e foi muito prestativo quando nós precisamos, e não é só por isso, mas por estar ouvindo esse capítulo da Bíblia quando nós enviamos. Agradecemos a Gilda. A Gilda tem sido uma pessoa fundamental para encaminhar algumas questões ligadas à saúde, particularmente da pastora. Gilda, nós agradecemos muito a Deus pela sua vida e desejamos que você continue sendo um instrumento na mão dele. O Gil, eletricista, também. O Totonho, que esteve nos ajudando. Como já disse, o Everson mandou o nome da Ariane. E eu não posso esquecer, de modo algum, alguém que tem sido muito receptiva, muito abençoada, abençoadora, e nos ouve, que é a prefeita de Vargem Alegre, prefeita Cecília, Maria Cecília. Que Deus abençoe todos vocês. Eu gostaria de mencionar o nome de todos, se soubesse e tivesse tempo, mencionaria o nome de todos cidadãos de Entre Folhas, mas não é possível, nem por um motivo, nem por outro, nem por não saber o nome de todos, nem porque não há tempo para isso. Mas mencionando vocês, estou mandando um grande abraço a Entre Folhas. Que a cidade de Entre Folhas seja abençoada por Deus. E não importa a igreja que você vai, há um cântico bastante antigo. E eu menciono para vocês agora, só um pedacinho. Não importa a igreja que tu vai, se atrás do Calvário tu estás, se você tem um coração igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Então não importa a igreja que você vai, mas se o teu coração é um coração aberto para Deus, dá-me a mão e meu irmão será. Abençoamos todos os irmãos, as irmãs. Então fica esse abraço registrado, em particular a todas, de modo geral, a todas as nações Temos aí praticamente 10% das nações no mundo e que estão nos ouvindo. Um abraço específico para cada pessoa e um destaque para a nação uruguaia, para os irmãos do Uruguai. Deus abençoe muito vocês a cada dia. Temos saudade de estar com vocês. E um abraço aí entre folhas. Nas pessoas aqui mencionadas, eu estendo para toda a cidade de Entre Folhas e em Vargem Alegre, na pessoa da prefeita, também estendo um abraço a toda a cidade, já que vocês representam figuras de autoridade ou de serviço na cidade. Que Deus abençoe. E muitos desses que eu mencionei, exercem autoridade e serviço, não são só pessoas que têm o cargo, mas são pessoas que estão prontas a servir as outras vidas. Muito bem, ao longo da semana eu vou passando mais detalhes para vocês dessa estatística. Fazemos na primeira semana, até sexta, e depois só em abril, aí vamos verificar de novo como estamos caminhando. Só quero dizer a vocês uma última palavra. Eu sei que a evangelistas, há um evangelista na internet que alcança 30 milhões de pessoas no Brasil, há outros com 3 milhões, mas eu quero dizer que nós estamos muito gratos por ter chegado a 331.351 pessoas ou escutas. Então, louvado seja o nome do Senhor. O mais preciso é que sejam escutas, né? Mas é claro que não pode, esse número não é representativo de uma pessoa só. Porque se fosse, teria que ter 331 mil mensagens, né? E não tem. Nós temos umas 600 palavras. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos muito além do que poderíamos imaginar há 4 anos atrás, e estamos aquém de um número que vamos perseguir. Mais uma pessoa, falta um. Né? Nós falávamos isso no jogo de futebol lá na faculdade, falta um. Então, faça com o Everson, que indicou mais uma pessoa, as pessoas de Entre Folhas que têm permitido receber a mensagem, mais um. E como eu disse, não importa a igreja, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu irmão será. Muito bem, Provérbios 20, Provérbios capítulo 20. Algumas informações nesse provérbio que vão demandar aí de nós uns 30 minutos, tá bom? Espero que você põe na velocidade 1,5, aí você pode ouvir com tranquilidade, mas sem perder a qualidade desse provérbio em particular. A sabedoria vale mais que ouro puro. Diz assim o versículo 1: o vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Primeiro destaque é que o provérbio vai na linha de Efésios. Não há na Bíblia uma restrição, uma proibição, a não ser aqueles que fizeram um voto específico. Cito um exemplo, voto de Nazireu. Mas a não ser nesses casos, a Bíblia, na verdade, não faz uma restrição para todos e todas. Isso acabou se tornando uma realidade por causa da orientação de uma denominação, A, ou B, ou C. Mas a Bíblia como um todo não vai nessa posição de uma restrição para todos. A Bíblia vai na direção de não se deixar dominar por ela, tá bem? Então é bom saber isso, porque aí você se posiciona biblicamente. Não se deixe, Não deixe-se dominar por ela. Mesmo a tradição wesleyana, por exemplo, havia uma questão muito importante, que era uma alta taxa de alcoolismo numa revolução industrial na Inglaterra, que não foi como na França, graças ao movimento wesleyano. Se fosse como na França, milhares teriam sido mortos. E dentro desse contexto, não se pode perder o contexto, dentro desse contexto, Wesley então vai estabelecer, e também parte da sua formação puritana, ele tem tanto uma tradição da Igreja Episcopal, Igreja Anglicana, Igreja da Inglaterra, até hoje, como ele tem uma tradição dissidente, também uma tradição puritana. Por causa desses fatores e da conjuntura, ele vai tomar uma posição que os irmãos metodistas seguem até hoje, de abster-se. Mas essa é uma questão denominacional, não é uma questão. Não é uma regra bíblica, e eu gosto de ser bastante explícito com vocês para que nós tenhamos uma leitura franca da Bíblia, uma leitura sóbria da Bíblia, e claro que podemos aceitar todas as denominações que disserem, não, para nós é importante propor abstinência, muito bem, respeitamos, mas não se pode dizer que isso é uma orientação bíblica para todos, e sim para alguns que tinham um voto específico. Muito bem, o livro de Provérbios, então, associa embriaguez à pobreza, a desavenças, a crimes, a injustiça. O sábio não se deixa dominar por nada, a não ser pelo Espírito de Deus. O álcool é a droga mais vendida em todo o mundo. Isso é realidade de hoje, tá? É a droga mais vendida em todo o mundo em nossos dias. Na fermentação alcoólica das bebidas, o ácido pirúvico é descarboxilado, desculpa, e dessa maneira liberta o CO2, né, que todos conhecem, e origina uma molécula de etanol, tá bom? Formando C2H5OH. Então preste atenção, é uma coisa muito perigosa, muito nociva à saúde. Só não podemos dizer, por uma questão de absoluto rigor bíblico e critério bíblico, só não podemos dizer que a Bíblia tenha restringido. Paulo, por exemplo, já muito adiante desse texto, vai recomendar para Timóteo por uma questão de saúde. Mas é claro que ele não está recomendando a embriaguez, né? Está recomendando uma dosagem lá por uma questão de saúde. Eu já ouvi comentários contemporâneos também dizendo acerca do vinho, mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é minha área. O fato é que você tem que saber que no todo, no Antigo e no Novo Testamento, essa não é uma regra para todos, a abstinência. Mas é uma regra denominacional que nós devemos respeitar. E o que é uma regra para todos, tanto no Antigo como no Novo, é não se deixar dominar por elas, não se embriagar, porque a embriaguez vai provocar todo esse mal físico e o mal social que ela causa. Muito bem. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Então, as autoridades que eu mencionei, que vocês governem não pelo medo, mas pelo respeito, pela autoridade de vida, pela conduta, e não pelo medo. Qualquer pessoa tola, versículo 3, tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honraria. Esse é um outro problema da bebida, né? Pessoa que se embriaga Por qualquer coisa, depois ela pode começar uma briga. Se bem que não é só no caso da bebida, tem muita gente com temperamento totalmente descontrolado que, por qualquer coisa, no trânsito ou num bar, vai acabar arrumando encrenca. Então, qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim à contenda é que merece honraria. De novo o tema da preguiça. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Irmãos, de novo a ideia, tá? Preguiçoso não faz seu trabalho, não ara a terra, depois quer a colheita. Aí não vai conseguir. Seja em que área for da sua vida, é preciso trabalhar para depois colher. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Que lindo isso! Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam sua própria benignidade. Contudo, o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos de sua descendência. Assentando-se o rei em seu trono, para julgar com apenas um olhar, discerne o que está ocorrendo de mal. Como eu falei hoje muito de autoridade, pessoas públicas, que Deus abençoe mesmo a todos os líderes municipais, estaduais, federais, para que eles possam olhar com discernimento para descobrir onde está ocorrendo o mal, tá bem? Versículo 9. Quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? Então, olha que beleza de novo. Quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós, a não ser pelo fato de sermos justificados, tornados justos pela fé em Cristo Jesus, mas não é o tema agora, a justificação pela fé. Então, que ninguém se arvore, tenha arrogância de dizer: eu tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados. Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e só somos livres do pecado pelo sangue de Jesus. Nenhum ser humano está completamente isento de pecado. Mas aqueles cujos erros e pecados foram perdoados podem se considerar justificados e, portanto, limpos diante do Senhor e da humanidade. Aí há uma infinidade de textos no Antigo, no Novo Testamento. É o que nós chamamos, aprenda esse termo, justificação pela fé. Então, pela fé em Cristo, nós somos tornados justos de toda a culpa, de toda a consciência suja. Você fica livre do seu pecado porque ele foi pago na cruz do Calvário, se você aceitar a Jesus como seu Salvador, aquele que te salva do pecado, como seu Senhor, aquele que orienta a sua vida. Isso é justificação pela fé, parte dela, né? Versículo 10: dois pesos e duas medidas. Pesos adulterados e medidas falsificadas são desonestidades abomináveis ao Senhor. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Então Deus não quer dois pesos e duas medidas, quer uma postura justa, honesta. Porque a desonestidade é abominável. Líderes, cuidado com aqueles que vão se aproximar de vocês e vão propor coisas desonestas. Em nome de Jesus, repreenda isso e você será reconhecido por todo o povo. Até uma criança mostra quando ela é sincera e bondosa, que nós mostremos também. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Não ames o sono para que não empobreça. Mais uma vez, mesma ideia da preguiça. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Então, se você amar o sono, você vai empobrecer. Mas se você abrir os olhos, ou seja, se você for estudar, trabalhar, né, semear, depois você vai colher. Versículo 14: não vale tudo isso. Não tem esse valor, exclama o comprador. Não vale tudo isso. Não tem esse valor. Aí os irmãos do comércio, né, e dos serviços, uma palavra para vocês. Não, não vale tudo isso, não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, quando se vai, quando ele vai embora, ele gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. Quer dizer, enganou a pessoa. Olha, isso que você está me vendendo não vale tanto, e não tem esse valor, e ele compra por um valor mais baixo e depois se gaba de ter realizado um ótimo negócio. Que Deus não permita isso em nossas vidas. Pechinchar exaustivamente a ponto de se ridicularizar o valor real do produto que se deseja comprar, com o fim de pagar menor preço pelo objeto desejado, é um antigo costume nascido no Oriente Médio, muito comum até hoje, em todo o Oriente Médio, nações árabes, na nação israelita, essa questão do comércio, né? Ainda que em voga em muitos países, especialmente ao norte da África e no Mediterrâneo. Então, isso está por todo mundo, mas essa é uma característica cultural interessantíssima ali próximo ao Mediterrâneo, nas regiões, como eu disse, de Israel, as nações árabes, essa é uma característica cultural. Veja bem, fazer o um negócio não é ilícito. Agora, ilícito é você depreciar o bem do outro, pechinchar demais, de modo que você saiba que você está desvalorizando demais o que é do outro e depois sair comemorando, dizendo: ah, consegui enganar, consegui pegar por um preço menor do que vale. Então, isso. Veja bem como o Provérbios é concreto, é direto. Nós temos que ser zelosos para com cada área da nossa vida. Mesmo onde existe muito ouro e pedra preciosa, os lábios que comunicam a sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a sua própria roupa de penhor àquele que der garantia a uma mulher leviana. Então é a mesma ideia já trabalhada, né? Tanto com as pedras preciosas, que valem mais do que, valem menos do que um bom caráter, e também cuidado para não ser fiador. Eu tenho insistido com você para que você seja um doador, para que você seja um abençoador de pessoas, mas não seja um fiador, porque esse é um princípio bíblico também. Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras. Olha aí os negócios. Contudo, em breve ela se transforma em areia na sua boca. Então, aqui os termos sabedoria, instrução, conhecimento podem ser intercambiáveis. Assim como a expressão original e literal, rubis ou pérolas, tem o um sentido ampliado de joia rara e muito valiosa. No caso da lei judaica, a lei judaica da época facultava ao credor tomar as roupas de um devedor inadimplente. Não era fácil, não. Podia tomar até a roupa do devedor, como pagamento ou garantia da dívida. O fiador de uma pessoa que não conhece bem, no caso judaico, de um gentil ou estranho, ou de uma mulher de má reputação, eu vou incluir aqui um homem de má reputação também, e portanto de confiabilidade duvidosa, poderá ficar sem suas próprias roupas para saldar a responsabilidade de uma dívida, uma fiança assumida. Irmãos, eu vou repetir, seja um doador. Seja um abençoador, mas não seja um fiador, por fidelidade ao texto bíblico. O fiador Jesus já pagou pela dívida de todos e pagou caro. Ninguém pode imaginar o que sofreu Jesus na cruz do Calvário, no seu físico, no seu aspecto emocional, mental, porque ele levou sobre si toda a nossa maldição, todo o nosso pecado. Então, até fisicamente, os profissionais da área podem retratar: olha, é isso que aconteceu. Mas eu quero dizer a você que no caso de Jesus, como ele carregava sobre si toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, toda a nossa perdição, então essa dor teve uma intensidade inenarrável, inenarrável. Não é possível mensurar o que Jesus sentiu no corpo, na mente, no sentimento, né, em todo o seu ser, no seu espírito, porque ele estava naquele momento levando sobre ele todo o nosso pecado. No Brasil, há um dito popular que afirma: tudo que é gostoso faz mal, engorda ou é pecado. A verdade não está longe da sabedoria popular nesse caso. A insensatez ou a mulher adúltera são um exemplo, ou o homem adúltero, são um exemplo claro de quanto o mal e o erro parecem ser atraentes, prazerosos. Entretanto, logo essas experiências se tornam em sofrimento e amargura, como bem ilustra a metáfora nesse versículo, mastigar areia, tá bem? Então, vamos ser muito cautelosos, ter uma postura correta e não se deixar levar por aquilo que parece ser bom no primeiro momento, ardis, mentiras, lucros, e depois acabar quebrando a cara. A palavra é essa mesmo, né? Você quebra a cara porque ninguém passa desapercebido de Deus e também, em muitos casos, não passa desapercebido das pessoas, né? Então, vamos manter uma vida de santidade. Os planos realizados mediante sábios conselhos, versículo 18, têm um bom êxito. Planos. Eu recomendo a todos vocês, inclusive os líderes políticos, às vezes nós percebemos que falta clareza, falta bom planejamento, falta um planejamento estratégico para os anos que você vai fazer a sua gestão. Agora vai ter eleição municipal. Falta planejamento estratégico em muitos municípios, em muitos países. Então, os planos têm que ser feitos, eles têm que ser realizados mediante sábio conselho. Agora, não vai te dar sábio conselho alguém que só está do seu lado para conseguir um cargo ou algum benefício. Não. Então você precisa buscar conselheiros que sejam idôneos e sejam sábios. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra, é necessária uma boa estratégia. Na guerra, no esporte, em todo lugar, no estudo. Quem vive contando casos sigilosos, não sabe guardar segredos, portanto, evita a companhia de quem fala demais. Então, preste atenção. Pessoa te contou alguma coisa, é um sigilo, guarde esse segredo. Guarde, se ela te contou em sigilo, isso é imperativo para muitas funções, por exemplo, o Ministério Pastoral, é imperativo, guarde, até que a pessoa mesmo tenha que contar para sua família, contar para o seu filho, contar para o seu avô, mas você não seja esse porta-voz. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evita a companhia de quem fala demais. Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. Esse texto retoma algumas palavras de Provérbios que nós já vimos do maltrato para com o pai e a mãe. E eu disse que hoje nós temos o maltrato dos pais e das mães para com os filhos ou netos. Então, não amaldiçoe, não abandone seu pai, sua mãe, perdoe. Pastor, mas meu pai já morreu, minha mãe, perdoe, livre-se, mas perdoe de verdade. Apaga essa transgressão do seu pai, apague a transgressão da sua mãe e se livre dessa enfermidade que está na tua alma. Está virando aí uma raiz, né? Ou já virou uma raiz de amargura, ou já virou, sabe, uma coisa que te faz mal, joga-os fora. Perdoe, porque assim você vai ter a luz da vida. Jogue isso nas mais profundas trevas, senão você é que vai parar nas trevas profundas. A conquista gananciosa, aí o tema é retomado, tá? 21. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Sempre aqui é ética e caráter, valores, comportamentos, né? Conquistar com ganância não vai ser bênção. Uma ganância antecipada de uma herança não vai ser bênção. Partilhe o que tiver que partilhar, se você puder doar, doe, mas não vai entrar em peleja, em luta contra a sua família por causa disso. Senão você não vai ter um final abençoado, né? Então, atitudes de violência física, verbal, palavras cruéis, amaldiçoadoras contra os pais ou familiares eram crimes sujeitos à pena de morte, mais com os pais, tá? Que eram muito valorizados no Antigo Oriente. Contra os pais eram crimes, e eu acrescento, digo eu, não o Senhor, contra a família. Não é bom, né? Não é bom. Se não dá para ter um relacionamento minimamente saudável, então fique no campo do mínimo possível, mas não vá para o campo da palavra cruel, amaldiçoadora. Lá no Oriente Médio, por exemplo, isso era causa de pena de morte entre os antigos judeus. Está lá em Levítico 20, Provérbios 13, Provérbios 30. Então, em geral, o que acontece? As pessoas mais ávidas por dinheiro são as que o perdem, de um modo ou de outro. Essa foi a triste opção do filho perdulário, mas que depois de muita humilhação e sofrimento, o filho pródigo, tá? Parábola do filho pródigo, ou pai amoroso, encontrou, o filho voltou para casa, encontrou perdão e a plena acolhida do pai para recomeçar sua vida em bases mais justas e sábias. O texto clássico está lá em Lucas capítulo 15. Então, vamos jogar fora aquilo que está fazendo mal, o hábito de contenda com seu pai, sua mãe, a falta de honra, deixando de honrar, deixando de cuidar, joga isso fora. E joga fora também uma postura hostil para com toda a sua família. Em alguns casos, como pastor eu já vi, que só é possível ter uma relação mínima mesmo, porque a outra pessoa é totalmente desajustada e você vai tentar se aproximar e acaba gerando uma confusão. Se for o caso, opte pelo mínimo possível, mas não opte pela murmuração, pela luta por uma questão financeira, não faça isso, né? Não murmure, eu te farei pagar pelo mal que você me fez. Entrega a tua vindicação ao Senhor, irmão. Entrega a tua matéria, entrega a tua causa. Entrega a tua causa na mão do Senhor e ele te dará vitória em nome de Jesus. Tá bem? Entrega a tua vingança na mão do Senhor e ele vai fazer aquilo que é justo. A vingança, falando nisso, mesmo no Antigo Testamento, é prerrogativa exclusiva de Deus. Isso é conceito bíblico. A vingança, mesmo no Antigo Testamento, é prerrogativa exclusiva de Deus, pois ele é o único que retribui a cada um com amor e justo rigor. Ele vai operar justiça? Vai, mas ele vai fazer com justiça mesmo, justo rigor, sempre com o objetivo de instruir, corrigir, salvar o faltoso e perdido. Pastor, o que eu faço com aquele parente, então, que só dá trabalho? Ore por ele. Ore por ele. E mantenha o contato máximo que você conseguir. Agora, se o máximo é o máximo possível, ainda assim é causa de celeuma, de problema, de contenda, de luta, infelizmente nós temos que, em alguns casos, ficar no mínimo. Nós temos que ficar no mínimo, mas não romper a relação, não romper o amor. E você pode não romper o amor orando por essa vida. E quando tiver oportunidade, dê uma palavra, né, de amor, de acolhimento, de perdão, né, de justiça. Quando eu falo de perdão, cuidado, porque se você falar para algumas pessoas, eu te perdoo, ela já vai criar uma outra contenda. Quem disse que eu preciso de perdão, né? Quem é você para me perdoar? Então, veja, eu estou trabalhando, faça o máximo possível. Tá bem? Se o máximo possível é orar, então ore. Mas se for um pouco mais, o máximo possível dá para me encontrar com o parente uma vez por mês. Ah, então faça isso. Duas vezes por mês. Ah, faça isso. Mas não retribua o mal com o mal. Coloca a tua causa na mão de Deus. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Já está trabalhado no provérbio. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. O que é isso, pastor? Era um costume judaico, especialmente no Antigo Testamento, então lá atrás, os crentes em Deus fazerem votos ou consagrarem, santificarem determinados objetos ou lugares, e até mesmo altares, por exemplo. E até mesmo as próprias pessoas e familiares, como um presente ao Senhor. Consagrava o filho como um presente ao Senhor, por uma bênção especial recebida. Ou consagrava alguém, né, o filho primogênito, geralmente, né, ou alguém da família. Contudo, a sabedoria conhecedora que é das fraquezas e leviandades humanas prefere aconselhar o homem que não faça voto. Preste atenção, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Prefere a Bíblia, prefere aconselhar o homem que não faça votos ou consagrações precipitadas, alopradas, sem uma série, de reflexões, uma série de pensamentos e reflexões, né? Sem uma séria e profunda reflexão, evitando o erro ainda maior do que seria o não cumprimento da promessa pessoal a Deus. Eu vou repetir, se você não tem certeza que vai poder cumprir esse voto, não o faça. É melhor não fazer do que fazer um voto e descumprir. Versículo 26, caminhando para o final, o rei sábio descobre quem está praticando perversidade e o castiga com a máxima severidade. O rei sábio, o líder sábio, o governante sábio, o administrador sábio, peça a Deus sabedoria para você descobrir se na sua empresa, na sua loja, ou, como eu estou dizendo aqui, na prefeitura, tem alguém praticando alguma coisa ilícita praticando a perversidade, e você vai ter que entrar nessa questão, castigando com a máxima severidade. Hoje não existe mais o que existia no passado. Às vezes você vai ter que corrigir uma vez, duas, três, e às vezes você vai ter que, se não houver essa possibilidade, até não contar mais com a ajuda dessa pessoa, porque você descobriu que ela está sendo perversa no seu negócio, na sua loja, na mecânica, como eu disse aqui, entre os eletricistas, na prefeitura. Seja sábio. Hoje eu estou falando com líderes municipais, então sejam sábios, descubram quem está praticando mal e aí tome as decisões que precisa tomar. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Aleluia! O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Tudo passa pela coordenação da inteligência, né? Da razão, da racionalidade, do discernimento. Fechando os três últimos versículos, a bondade e a lealdade preservam, perdão, é a minha vista, viu, queridos? Meu óculos com diabetes, ele fica. Ele alterna, tá bom? Quem é diabético sabe disso. Ele alterna. Você visualiza e daqui a pouco desaparece, né? A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Irmãos, eu desejo, eu declaro em nome de Jesus que aqui os nossos próximos líderes serão bondosos, serão leais. E vão preservar o seu governo pela sua benignidade. Ele vai dar firmeza e autoridade para vocês. Mas seja íntegro e cerque-se de gente que agrega valor, não só de gente que você vai ter que dar cargo, né? Falo isso para a prefeita, falo isso para os candidatos aqui, em nome de Jesus. O esplendor do jovem está na sua força. A glória do idoso nos seus cabelos brancos. Olha a honra que se dava no Oriente Médio no passado. Até hoje não é igual no Oriente, Oriente não só Médio, mas Oriente Extremo. Até hoje não é igual a honra que se dá ao idoso lá do que no Ocidente. Europa, América, tá bem? Então, até hoje, lá os idosos são mais honrados. Claro que não é como aquele tempo, mas que nós possamos, pela Bíblia, pelo capítulo da Bíblia, recuperar isso e dizer, ó, eu vou trabalhar pelos idosos. O esplendor do jovem é a sua força. Você vai precisar de gente com força para trabalhar. E a glória do idoso está no seu cabelo branco. Que Deus abençoe você a honrar os idosos da sua família e honrar os idosos que estão próximos a você. Último versículo: as marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Provações e açoites purificam as profundezas da alma. Não se assuste. Quando Salomão fala nesse sentido, ainda é um contexto onde você tem o açoite. Até aqui, infelizmente, até 150 anos atrás, você ainda tinha escravidão, né? 200 anos atrás, 150 anos atrás, né? Final do século XIX, você ainda tinha essa coisa. Então não se assuste. O que você tem que retirar, extrair, absorver desse versículo 30. Preste bem atenção no que nós vamos dizer agora. Muito se pergunta sobre o porquê da pobreza, das doenças, das guerras, dos cataclismos, o sofrimento sobre a terra. Uma das respostas, tem outras, né? Tem resposta sociológica, tem resposta de geopolítica, então eu não vou me estender, tem muitas respostas. Mas uma das respostas é a sabedoria divina, clamando as consciências dos povos para que se voltem para Deus. O Criador do universo, muitas vezes pode permitir situações na nossa vida para nos lapidar e nos levar a ser um adorador, adoradores com sinceridade de coração, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos. Deus pode permitir isso, pastor? Pode. É só você olhar a história bíblica e você vai ver. No Antigo e no Novo Testamento, Deus permitindo algumas situações para lapidar. Permitiu na vida de Paulo que ele ficasse com espinho na carne. Permitiu na vida de Pedro. Permitiu na vida do apóstolo João. Permitiu na vida do seu filho Jesus. Permitiu na vida dos profetas do Antigo Testamento. Permitiu na vida de dezenas e dezenas de homens e mulheres. Porque através dessa situação que ele permite, ele também vai lapidar o seu caráter, te tornar um adorador sincero, que obedece a palavra, que obedece o mandamento. Os ímpios, perversos e tolos, apesar de tudo, todos esses problemas, eles não aprendem. Aquele que é obstinado pelo mal, ele não aprende. Justamente porque é insensato, porque é tolo. Esses males não podem ser considerados castigos de Deus, tá bom? Não é que Deus faz isso, não é que Deus opera isso, mas Deus pode permitir. Ele permitiu a cruz para Jesus, para a redenção de toda a humanidade. Ele permitiu uma série de situações, como eu falei, Paulo, Pedro, João, os outros apóstolos, os profetas, ele permite. Então, esses males não podem ser considerados uma ação de Deus, um castigo que veio da mão de Deus sobre os filhos dele, mas provações. Uma vez que o castigo dos crentes estava sobre Jesus, o Messias. Então, o que ele permite hoje é uma provação. Porque se você for provado e aprovado, você passa no vestibular. Se você for provado e aprovado, você vai se verificar que você é ouro, tem ouro no coração, que você não é uma pessoa fútil, que você não é uma pessoa oca, que você não é uma pessoa volúvel. Mas vai se perceber com essa aprovação que o ouro passou pelo fogo e o que era ouro permaneceu ouro e aquilo que não era ouro, aí Deus, na aprovação, permite que isso aconteça para que saia de nós. Em nome de Jesus, que aquilo que for ouro de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus, tudo isso permaneça em nós. Adoração a Deus. Integridade, planejamento, decência, né? Tudo isso permaneça em nós. E que o Senhor, através das muitas provas que temos, retire de nós tudo que é mal. Eu, em nome de Jesus, declaro isso sobre a vida de cada irmão e irmã, retomando o livro de Provérbios, em particular sobre a vida dos irmãos do Uruguai. Hoje está dedicado especialmente. Espero que hoje eles me ouçam. Tenho ouvido bastante, mas é que hoje eu estou fazendo uma dedicatória aos irmãos do Uruguai pelo avanço no blog e a todas essas figuras que eu mencionei de Entre Folhas e Vargem Alegre, que são líderes de uma área ou de outra área, pode ser, né, como eletricista, pode ser como mecânico, pode ser como servidor público, pode ser como vereador, pode ser como dono de uma mercearia, pode ser a prefeita, não importa. Que todos vocês recebam a graça de Deus e o coração de vocês seja encontrado como ouro, E tudo aquilo que não é ouro, seja jogado fora. Que Deus faça isso na vida de todos vocês e de todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Essa semana eu vou passar os dados. Entramos em mais um mês, mas eu encerro. Que Deus abençoe e mais escutas nós tenhamos para que a palavra do Senhor seja propagada. Deus abençoe muito você, sua família, sua comunidade, sua igreja, seu ofício, seu trabalho, seu estudo, seu lazer. Deus te abençoe em tudo. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a infinita consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.